Arrebentão Intersom. Simples como você. A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. E eu não posso mais concordar com seus caprichos. Mais dançante no Intersom. Sim, só. Arrebentando o Pará. E a gente se amou. Como é que você tá, hein? Você está dividida, eu posso entender. Hora de dançar aí, meu irmão. Vamos lá. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Meu amigo Miguel, curtindo o Intersom. Obrigado, Leandro. Tamo junto hoje, meu irmão. Feliz Natal pra toda a galera. Existe vida, pois o amor. Mas não, Sanji, vai. A quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Embora seja tão comum estar sempre em qualquer um. Deixou. Foi embora. Não chora não, cabeção. Haja coração pra suportar tanta dor. Próximo CAC. Equipe dos Pragas junto com o Paulinho do Flamengo. Obrigado, Paulinho. Aqui com a gente todo mundo. Toda hora. Família Ferreira. Ao lado do Rossi Mix. Obrigado, família Ferreira. Tamo junto, hein? Feliz Natal, toda a galera da família Ferreira! Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. sussurra, vai. Vou sussurrar no meu ouvido, filho. Ela, ela. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver. Bora, rebelde, todo mundo curtindo o Inter. Obrigado, toda a galera. Não há, não há lugar pra nós. Hora de dançar, hora de dançar, não, hora de curtir. Muito feito pra nós, filha. Filha. Jogo frágil, sei. Ela me envolveu. Agora eu tenho. Eu já fui. No jogo frágil eu sei que ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há lugar pra nós. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Da tua longa estrada e tudo que eu recebi. Bora, Dinei! Eita, musicão, meu irmão! Sem dizer não, ninguém havia sido tão mal assim. Pra mim, pra mim. Chora. Chorei, chorei. Maiquinho, paga uma aí, meu irmão. Chorei, não imaginei que um dia fosse solteira assim. E o Whindersson tocou. Seu amor se acabou. Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou. Chorei. Não chora, Dinei. Refresca, meu filho. Que um dia fosse solteira assim. E o Whindersson tocou. Que seu amor se acabou. Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou. Não quero mais saber de um outro alguém. Não acredito mais em ninguém. Tudo que um dia me falou. Espero que... Meu amigo Marcel, meu amigo Márcio, amigo Mael, Choquinha, Dina, Camila, Lango, Sandra, o Dilson, Daniele, Valdo, Erineide, Júnior, Valdinei, Rayane, Carlos, Pressão, Alô, Carol, Wagner, Play, Rosiane, Família, Sem Limite, pra toda a galera, meu irmão. É do... Alô, Márcio, um abraço, meu parceiro. Inter-som é muito peso sonoro. Bora, Gabriel! Não me leve a mal. O quê? Não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Aqui, aqui. Não vou permitir ouvir. Não quero um amor. Feliz Natal. Assim, não vou permitir ouvir. E para comandar o show, ele, DJ Ney Show. A parceira do time Nova Geração, de São Miguel do Gamar, meu amigo Dani Davidson. Edson, Inspira Damas, Jéssica Carol. Aqui com a gente, obrigado. Toda a galera, meu irmão. Tamo junto! Show, show, show. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. O que que tu quer? Vai, vai. Porque te amo. É! Vem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. De luar, sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Contigo. Onde eu vi você, em sonho, em sonho. Onde eu te beijei, em sonho, em sonho. Quarta-feira todo mundo pro Guará, meu irmão. Bora, Martins! Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. E realizar, meu sonho de viver com você. Ser sempre real, nós tão longe, se vi acordar, nós tão longe. Obrigado, Márcio! Tamo junto! Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, tudo é... Grada sem limite por ali, todo mundo curtindo o Inter, obrigado! Toda Game sem limite! Tamo junto hoje, meu irmão! Pode crer! Já! Poder te tocar, sem sonho, meu sonho, é realizar meu sonho. De viver com você, ser sempre real. Nós todos sempre acordar. Nós todos por ti eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vamos, Grego! Aos limites. Dorme pra porra, bicho. Aos limites. Mundo real. Eu conheci, eu procurava um grande amor. Veja, já meti. Batidão, batidão, batidão. Já, já. Ela veio do Talibã, era filha do Pilado. Ela adorava um homem bom. Eu só queria uma Jade. Produção do Whindersson, todo mundo toda, meu irmão. Nada errado ali, babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Toda galera do Ganha Saúde por ali, obrigado, gente, pela visita, meu irmão. Vamos viajar! É o Whindersson, é o Whindersson, é o Whindersson, é o Whindersson, é o Whindersson. Bora, Gabriel, meu parceiro Gabriel! passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. E por ti não se expressar. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci. O Davidson! Esse amor. O Alexandre mandou no passado que passou na sua casa, Davidson. Sucesso, hein, meu irmão? Pra você, ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem, menina, vem mexer. Vem dançar, vem dançar. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem, menina, vem mexer. DJ Ney, não refresca, meu filho. Ela não é o gererê, essa tem mais notas pra você. Ela não é o gererê, essa tem mais notas pra você. Amanhecer no Interson, toda a galera, meu irmão. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tocando tudão pra galera, hein? Aqui. Procurava por alguém. O Arrebentão do Pará. Esse amor. O Arrebentão de Curuçá está na área. Noite. com a gente, hein? Feliz Natal pra vocês, meu irmão! Tamo junto, parceiro! Pode crer! Eu hoje vou curtir com o meu amor. Cabeça não chega na casa do Wesley aí. Tem cerveja pra cacete. Daqui a pouquinho a gente vai pra lá, meu irmão. Pode crer. Quem quiser me namorar, não tem pra ninguém não. DJ Ney, não refresca, meu filho. Paixão, é só você no meu caminho. Sou feliz de coração. Aquele amor. Amor, meu grande amor. Tudo é festa, é alegria. Do teu lado quando estou. Eu sou sua princesa. Vou metralhar seu coração. Tudo pra você curtir no Inter. Vamos lá, vamos lá. Vira São José. Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer, porque te quero pra viver. Estava perdida em uma noite de... Parceiro Márcio, meu amigo Mael. E hoje estou apaixonada. Ô, Mael! Por você. Parceiro Choquinha, Pete, Dina, Camila, amigo Lango, Sandra, Dilson, Daniele, meu amigo Valdo, Erineide, meu parceiro Júlio, Valdinei, Rayane, Carlos Pressão, aqui com a gente, obrigado a toda a galera. Carola, Carol, Wagner Play, Rosiane, família sem limite. Não posso esperar. Meu irmão, é o time completo, meu irmão. Completo, meu irmão. Descer o meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. Quarto, eu sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Quem eu sou? É indiscutivelmente Splash Banda. 1, 2, e agora? Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais. Meu coração, eu estava enganado. Nós estamos lado a lado, no fã clube, os empolgados da noite. 3, 2, 1, já! Estou empolgados com o outro no salão, dançando. Nem dá valor, né? Uma linda canção, aquela que matou. Ei, neguinho, cadê tu, neguinho? Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor. Família Rebelde só vai quando acaba a onda, meu irmão. Tamo junto, então. Pode crer, meu irmão. Credo Gaia. Todo mundo com a gente. Porque simplesmente foi inconsequente na sua Vai. Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. É o super pop som, quem vai detonar? Cheguei, não chego, gente, alô, Thiago. Batidas pra gente se amar. Super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. DJ Juninho, DJ Ellison vão conquistar o seu coração. Eletrônico é a mais bela inovação. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop som. E sentir o peso do som. Uma porrada de som. Super pop, o som do povão. O peso do som, uma porrada de som. Super pop, o som do povão. Toda VIP. Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. É o super pop som, quem vai detonar? Melhores batidas pra gente se amar. Super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. são vão conquistar o seu coração. Com o cenário eletrônico é a mais bela inovação. Depósito, nosso amigo tem um depósito de bebida Canaá, está aqui com a gente. O meu amor é teu. Abastecendo aqui a festa, obrigado a toda a galera aí, ó. Um abraço pra vocês, tá todo mundo no Inter. O meu amor é teu. Família Ferreira. É todo. Bebendo todos, obrigado, família Ferreira. Tamo junto. O meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo teu, meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo teu, meu coração. eu não tô numa boa. Tem pena de mim, não me deixa à toa. Top DJ profissional. O Arrebentando Pará. Vamos sair pra dançar. Aqui. Pra nos divertir. Agora. Tá indo pra uma festa bacana por aí. Junho Show. Moção, pra descontrair. O homem é bom. Não demorou muito achar uma festa bem legal. Onde o Aquisão tocava, levantando o astral. Com DJ Elielson e DJ Samuel. Tiaguinho Pressão. Tiaguinho. Batida. Tiaguinho. Tiaguinho. Que sou e que toca forte dentro do meu coração. DJ Samuel, agita aqui em Concórdia do Pará. Eu quero te ouvir e quero você tocando com muita emoção. Perfeito. Dance com Aquisom. Balance com Aquisom. O som que contagia é o novo Aquisom. Aqui. Arrasta a galera, é o novo Aquisom. Agora. Agora. Dance com Aquisom. Balance com Aquisom. A evolução desse é o Aquisom. O xodó da moçada é o Aquisom. Os transarianos aqui com a gente, ó. Só vai com intenção, para de tocar. Bora, transariano! Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tu, menina, alguém vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, quebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, quebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Senta, senta, senta gostosinho. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, mulher, e essa é a vera. Eu vou falar pra tu, mulher, então você vai ter. Incorpora a mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Já! Safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, bandida. Já! Foi o que o Mano Brown falou. Mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas. Bora, Márcio! Show! Safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Não. Tô falando das brabas. Aquelas tops que são diferenciada. Se chega a front e tumultua na balada. E quando desce a tropa já faz o oh. Vai para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá, papapá na tirada. Ela vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca, pá. Na moral, na moral, na moral. Perereca. Vai pra tocar dela. Foi preta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala. Agora toma, pai. Ó, toma, toma, rajada. Agora toma, pai. Toma, toma, rajada. Agora toma, toma, toma, toma, rajada. Agora toma, toma, toma, toma, rajada. O popozão no chão. Como a gente tá? Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão. Já 26, 27 de janeiro, tem um sonzão da carreta. Premier em São José, viu gente? Todo mundo convidado. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Olha o rock, olha o rock, olha o rock. Telefone do carona no final. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Vai mexer na bunda no recebo do papá. Papá, papá, papá, papá, papá, papá. Já! Que da hora, maravilha, que legal, que maneiro, jeitinho que ela desce, que ela pede. Bota a palma da mão no chão e pino fundo e depois desce. Bota a palma da mão no chão e pino fundo e depois desce. Que da hora, maravilha, que legal, que maneiro, jeitinho que ela desce, que ela pede. Bota a palma da mão no chão e pina o penica e depois desce. Bota a palma da mão no chão e pino fundo e depois desce. Bota a palma da mão no chão e pino fundo e depois desce. Ela desce, ela sobe, no paredão ela vem se jogando. Ela desce, ela sobe, no paredão. Vai agarrar a Carol. Carol, vem, vem, a Carol, dançando é um esculacho, deita no chão. Dança, dança, dança de cabeça pra baixo. Dança, dança de cabeça pra baixo. Dança, dança de cabeça pra baixo. Dança, dança de cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo. Agora pra esculachar, eu vou chamar a Thalia, que é puro talento, que é pura cultura. No quadradinho, na quebradeira pura. Olha, olha, olha o que ela faz. Vem quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vem quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vem quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vai, quebradeira, quebradeira. Vai, quebradeira, quebradeira. Vai. Agora eu vou chamar quem vai hipnotizar você. Vem, vem, Thaísa, quem pina pra valer. Aponta, prepara e vai. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber! Eu tô cheio de dinheiro. Quem tá apaixonado dá um grito que eu quero ouvir. Quem é do Paisando agora? O papo pro alto, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Que história é essa? Que história é essa? Que história é essa? Champanhe que elas ficam loucas. Começa a rebolar com o dedinho na boca. Quem tá chapada aí? Então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado e eu tô de facão. E pão, e pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão. onda, bicho. Vai, vai, vai. Ei, Mike, meu irmão. Vai, vai. Pra vocês, tá todo mundo curtindo o Inter. Na pressão pra galera!

poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, no ouro negro você vai achar. Essa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. Dinei, sem palavras, assim, tocando pra galera, sem muito blá blá blá. Vai! Eles dançarinos, hein? Amor, não me deixe, meu império de desejo, não me deixe, não me deixe assim. Amor, eu te quero, meu império de desejo, bem perto de mim. Você é paixão, minha ponte de desejo, é meu bem querer. Simara Fernanda, bem querer. Josivane, a Nani, amanhecendo hoje no Intenção. Obrigado a todas elas, hein? Feliz Natal! Você é tudo que eu quero, sem você me desespero. Que eu sou seu amor. Já fiz mil declarações e você se... Olá, Pichi! Alexandre quer dançar mais contigo, bora, Pichi! Vem aproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Tio Bararu! Aqui com a gente toda a galera, meu irmão, pode crer! Você não vem. Amigo de longas datas, está aqui continua o Interson. Toda a galera! Ô, Jajan! Ô, ressaca, hein, Jajan? Esperando o sinal. Você não entende. Eu fico sofrendo. É o pop Interson e Lojas Santa Fé, as verdadeiras tradições de Curuçá, jamais serão esquecidas.